repertório novo. Canta assim, ó. Meuscds.com. E algumas mentiras beijarão sua boca, uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado e o sentimento deve estar rachado. Mas eu entendo você. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. E mais pendura uma plaquinha aí de atenção. Um novo amor em construção. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhados nas paredes, teto e chão. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhados nas paredes, teto e chão. Sucesso que faz você sofrer, tá aqui em São Tomé. Para Bruno Castro, tamo junto, meu irmão. Para Ítalo Borges Produções. Meuscds.com. Oh, paixão para Robson. Tamo junto, meu irmão. Master Produções. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. E mais pendura uma plaquinha aí de atenção. Um novo amor, canta aí, vai! E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhados nas paredes, teto e chão. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhados nas paredes, teto e chão. De tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhados nas paredes, teto e chão. De tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhados nas paredes, teto e chão. Sucesso. Isso aqui é Léo Rios, homem sem coração ao vivo. Sofre daí que eu canto daqui em São Tomé.